quiser ouvir, mas a gente pode também se permitir ficar a sonhar, deixar se abrir e ver que de tudo só resta nós dois. Só resta nós dois.